Direto para base. solicitação do seu global mais uma para o 050. Ajuste no 014. Operação para o final do procedimento elétrico, já custa 1-0, sobre a esquerda, na proa 055, está limitado pela radial 2-0-0, para 2. Voo 1096, 2609, tráfego de pré-segue na aproximação, 11 horas, 9.9 milhas, rumo norte-oeste, passando 085 para 050, voz de 3753. Deixa para 2 no PES, adicional 094. Autorizado final do procedimento LSF2. Aqui são 0 aí para o seu cuidado. 310, mantém a restrição de altitude na posição 4, deixa para 3 no PES. Cancela a restrição de altitude na chegada do Medina na posição 4, deixa para 4 no 7. Mantenha o perfil da chegada número 3, na aproximação são 3861. Deixa para 3 mil pés, o sinal é 3 mil agora. Autorizado, autonomia 310. Em silêncio, redução para 2109, número 3 na posição. autorizado? O próximo procedimento tentou Salvador, frequência 118, destino 5. everybody at 07, contact counter departure now 120, that's 48. From the 305 and departure 1208, on the departure via 66 flight level 310. And the departure level is flight level 310 from the 345. Azul Romeo. que o helicóptero está passando até o Golovan, não é isso? Está passando até o Golovan, é possível? Decolado, está cruzando agora à direita, virando o litoral sul. Autorizado, segue a sessão 610 para o litoral da Barra. Ah, não é possível. Passando até o Zulu Romeu, mantenha sobre a rede voo de slide, litoral sul, suba e mantenha no meio de acertado em São Zero no sul. São Zero no sul, boa tarde, Zulu Romeu. Controle de Salvador, via Salvador Ponte, via Catarina de Voo 050, ajuste agora no 5. Apatando até o Zulu Romeu, sete é o modo chave, não recebo. Chegou, vou voltar o Zulu Romeu. Confirma a altura que cruzou até o Zulu Romeu. E 407 subida. Agora recebo no 1307, ok, é a fazer sobrevoo no Pará da Barra, depois pouso de Itaú e de Balsamina. Afirmativo, inicialmente seria, seria do Atador, né? Sim. Você confirma a altitude que recebe no momento do Atador, né? No 1407. Autorizado ao final do procedimento de LSF3. Aqui são a zero, é autorizado. Informo o tráfego nessa posição de 1 hora e 19 milhas, como é que mantém o nome de SPL Alpha 350. Passando até o Zulu Romeu, informo o tráfego na aproximação para Salvador, na posição de 1 hora, 18 milhas, como não desce, e sentar a 2 milhas, a 2380. Passando a seguinte visual. 1-2-6-6-5-8-5, if I'm able, 1-2-5-6-5-4-5. Siga Mike Romeo Alfa. Confirme o nível que solicita. Mike Romeo Alfa está visual contrato no litoral que ao nome que é de Estado 1-0-5-0. Confirme? Sim, em coordenação contrato local, autorizado no nome que é de Estado 1-0-5-0. Apatão Hotel do América, visual, contrato na sua posição de 1 hora, 1.6 milhas, atual 77 para o nome de Estel, 1-0-5-0. Três vezes não tiveram estabilizado. Complexo não de procedimento, chame do Salvador, frequência 118-295. Você quer bom ponto? para 2, meu ponto, 2095, autorizado o final do procedimento, ele é satisfeito. A posição não zero é dessa habilidade. Falei, a restrição de velocidade é 6 na posição P, a 2275. Informe o tráfego na sua posição de 11 horas, 1 ou 2 milhas, fazendo sobrevoo no farol da Barra, a 1.300, 1.350. Sente informe o tráfego adicional, 1.350, próxima turma, 500, não interfere na sua aproximação. Informo o trânsito 1 hora, 1.0 milhas, em aproximação para Salvador, como sudoeste, descendo para 2.000 pés. A foto do Santo. Papapá, Mike, Romeu Alfa, informo o trânsito em aproximação para Salvador, descendo para 2.000 pés, já passando 7.2. Thank you. para o final do procedimento, estamos em Salvador, frequência 118 do Flama 5. passando até azul no meio. Feito. Na parte da área rodou, mantendo 1.500 pés. Autorizado direto aí, se deu a polícia. Tá tão gostoso do Romeu, agora para a descida, mantenham no 1.200 pés.